paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, ai como dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, machuca, dói. Dois amores, que dessa vez a casa caiu pra mim. Ela está com outra agora e eu aqui. A culpa foi minha, que não soube dar valor. Agora estou aqui pagando o preço e as consequências do que está por vir. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, ai como dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, machuca e dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, ai como dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, machuca e dói. Esse é mais um sucesso do Dois Amores. O parceiro Thiago Sena, você tava com inspiração demais, meu irmão, nesse refrão, pai. Portão do Arrocha. É, acho que dessa vez a casa caiu pra mim. Ela está com outra agora e eu aqui. A culpa foi minha, que não sou valor. Agora estou aqui pagando o preço e as consequências do que está por vir. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, ai como dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, machuca e dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, como dói. Thiago Sena, meu parceiro, vamos ensinar a galera a cantar esse refrão? Com certeza, meu parceiro. Agora eu vi a galera cantando assim, ó. Galera, paixão dói, dói, dói. Paixão dói. Ela foi embora, ai como dói. Paixão dói. Ela foi embora, machuca e dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, ai como dói. Paixão dói, paixão dói. Ela foi embora, machuca, dói. SS Produções, empresário Sandro Sena. E essa aqui é mais um sucesso. A galera vai cantar comigo assim, ó.